amanhã eu já nem sei. Confesso, já pensei em desistir. Eis-me aqui, eu não parei. São perdas e glórias, lutas e fracassos. Minha autoestima nesse espaço eu mesmo faço. A escuta é ativa, não guardo rancor. Quero ver você ser luz no meio da dor. Tão veloz quanto a vida, necessário feito um beijo. Aprendendo na partida, sonhos e desejos. Não é autoajuda, é ser humano. Joguem as sementes que eles nascem rimando. Plantando bem, espalhando amores. Não tenho dinheiro, não me faz dos valores. Nada a ver com seu 13º. Pois nem todo trabalho, o retorno é financeiro. Uniões filosóficas aqui ou acolá. Qual mina que cê ama, qual homem acreditar. Está escrito, eu não apago, mas não sigo a risca. Nesse mar de gente, ninguém quer ser risco. Um amante da vida, pois ela é uma só. Valorizo uma amizade, um sorriso já me faz melhor. Cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós? O grafite na parede é meu lado sensível e feroz. Antes que eu esqueça, seja qual for a sua cor, floresça. Cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós? O grafite na parede é meu lado sensível e feroz. Antes que eu esqueça, seja qual for a sua cor, floresça. Preto jardim no gueto, tem o valor das flores. Sua garra, sua luta, vitória em meio às dores. Amor no lar, ternura e força pra vencer. O lado de cá, viver pra ver os guri crescer. Feliz por dom, beleza em vários tons de marrom. Cê tá firmão, se prepara, presta atenção. Bangue tá osso e os preços aqui subiu de novo. Mas é maior a fé e a força pra aguentar o tranco. Se leva tombo, levanta e não abate. Que é desse jeito, é peleja, é combate. Não se preocupa que tem ombro se quiser chorar. A amizade é ter alguém, poder contar. No fim é isso, latinos, becos, afro irmãos. Se for preciso, jogar pra cima sem perdão. Por nós, mano, sem descanso. Que vem a chuva e tem muita gente no barranco. Cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós? O grafite na parede é meu lado sensível e feroz. Antes que eu esqueça, seja qual for a sua cor, floresça. Cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós? Mas não, no fundo do poço, faço o que posso, sem medir esforço, sem ira nem beira. Mais um resiliente das sequelas das trincheiras. Sendo natural ou pelo primeiro corte, tem que investir na vida pra ter uma boa morte. Superlativo, dom da natureza, ao estender a mão, leve o coração e aumente a frequência. A vontade de potência que desperta a criação. Autonomia pras crianças em prol de remissão. Direcionamento, sem hipocrisia. Aqui ninguém é santo, mas tem direito à vida sem evidência. Pra quem mora de aluguel tem outro nome, é sobrevivência. Mesmo que o momento não favoreça, em meio a esse caos é possível floresça. Cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós? O grafite na parede é...